fazer o que? Barbaridade! Tu pensa que é fácil, é? Vou te contar então. Fui tirar o meu bigode, que baita arrependimento. Um gaúcho sem bigode não fica 100%. A cuscada me avançaram, riram de minha família. Sem o meu bigode velho, perdi a estampa caudilha. A cuscada me avançaram, riram de minha família. Sem o meu bigode velho, perdi a estampa caudilha. E é bem assim os bailes do compasso fandangueiro. E o Nadal vem floreando bonita acordeona. O bigode do gaúcho mete o diabo do respeito. Apetrecho que faz falta na cara de um bom sujeito. Uma cara meia lisa tendo a estampa risonha. No lugar do meu bigode ficou a marca da vergonha. Uma cara meia lisa tendo a estampa risonha. No lugar do meu bigode ficou a marca da vergonha. Oi, galeteiro, mala, coisa que nunca mais faço. Sem o meu bigode velho fica faltando um pedaço. Quando olho no espelho dá uma tristeza profunda. Sem o meu bigode velho fiquei com cara de bunda. Quando olho no espelho dá uma tristeza profunda. Sem o meu bigode velho fiquei com cara de bunda. Vai o nosso abraço pra todos os bigodudos. Mas tchê, eu conheço um lá do Erechim, compadre velho. Mas quem é meu parceiro, velho? O tio Gildinho dos Monarcas, tchê. E o Edson Dutra dos Serranos. Mas vai, esses nunca tiraram o bigode, compadre. Oi, galeteiro, mala, coisa que nunca mais faço. Sem o meu bigode velho fica faltando um pedaço. Quando olho no espelho dá uma tristeza profunda. Sem o meu bigode velho fiquei com cara de bunda. Quando olho no espelho dá uma tristeza profunda. Sem o meu bigode velho fiquei com cara de bunda. Que que compasso fandangueiro, arrancada do bigode. Alô, alô, também Maria de Guadalupe, como é que tu estás, minha prenda, seu Carlos Maria? Aproveitando, o tio Márcio também é outro ouvinte assíduo por aqui no nosso programa, né? Mesmo. Companhia do Gaitaço, é do jeito que eu ligo. Gargalo recombrado. Então sai o campo afora pra lidar com esses touranas. Se algum boi banca o ventana, não mais separo da tropa. Se ele se emprenha na grota, tira cachorro e mangaço. Se preciso arrasto laço pra que não me dê problema. Vai meu cavalo, vai campo afora, vamos pra lida, está na hora do meu gargalo recombrado e ir a boi tropeando gado. Vai meu cavalo, vai campo afora, vamos pra lida, está na hora. Boi tropeando gado. Aqui companhia do gaitaço, do jeito que eu li. Gaita bufa forte no galpão, a infância na estância guardo no coração. Tenho a bênção da minha vida nesse galpão, galpão farrapo do tio Chico. Esse eu indico, é o programa do Rio Grande que está sempre contigo. Atenção São Marcos e região! Nos dias 6 e 7 de maio acontece o Dia de Negócios Husqvarna na Agrimar. Um dia repleto de promoções em toda a linha Husqvarna. São cortadores de grama, motosserras, roçadeiras, sopradores, motocultivadores e muito mais com preços e condições imperdíveis. Esperamos por você nos dias 6 e 7 de maio, no Dia de Negócios Husqvarna, na Agrimar de São Marcos, na Rua Doutor Rosa, 643, no Henrique Pante. Participe da festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio na linha Edith nesse domingo, dia 10, Dia das Mães, com a seguinte programação: 8 horas, início do torneio de futebol de campo, 10h45, missa festiva e apresentação dos novos festeiros, às 12 horas, o almoço típico da região. Após o almoço, haverá sorteio de rifão com cestas coloniais e diversos brindes. Às 15 horas, reunião dançante com entrada franca, animação, tranco e vaneira. Um convite em nome dos festeiros, equipe administrativa e padres da paróquia. Apoio: Doces Adrilu, na linha Edite, telefone 99266892. Banca da Lanho, na linha Edite, telefone 99630-1196. Suspentec Suspensões Pneumáticas para toda a linha pesada e veículos multimarcas. Equipe Administrativa da Capela Nossa Senhora de Fátima. Tenda e Pousada Menegon, na BR-116, quilômetro 101, telefone 99142-2801. Casa do Vinho, na BR-116, quilômetro 103, na linha Edite, telefone 99170-0623. Festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio nesse domingo, dia 10, Dia das Mães. Participe. Ingressos você encontra pelo telefone 99701-1066 e Posto MC, Padaria Tio Dila, Barbearia Camassola e Casa Paroquial. Festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio na linha Edite nesse domingo, dia 10, Dia das Mães. Participe. Pra viver seu amor. Apoio Cultural. You know my friends. A Soar Odontologia, dos doutores Fernando Luiz Isson e Karina Soares, é referência na cidade quando se fala em serviço de odontologia. Com experiência e qualificação dos profissionais da Soar Odontologia, você pode ter um sorriso mais saudável. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99197-4675. O consultório está na Rua José de Alencar, 543. Soar Odontologia, seu sorriso como você sempre sonhou. Precisando de eletricistas qualificados, materiais elétricos e uma iluminação excelente? Conte com a Eletrocentro. Na nossa loja, você encontra os melhores produtos e as melhores marcas para eletricidade em geral. Estamos na Rua Padre Feijó 141, no centro. Nos siga nas redes sociais Eletrocentro ou ligue 3291-6210. Farmácia Nossa Senhora Aparecida. Tudo o que você precisa em medicamentos, perfumaria. Temos também uma seção de ervanária, além de uma completa linha de produtos infantis. Você conta com a farmácia popular e também de manipulação Vida Farma. Com tudo isso, a Farmácia Nossa Senhora Aparecida oferece a você, cliente, o menor preço da cidade. Farmácia Nossa Senhora Aparecida, a farmácia do hospital. Rua Oswaldo Aranha, 978, fone 3291-7700. SIC São Marcos. Orientar, representar e liderar a busca de soluções é a nossa missão. Atuamos na defesa dos interesses de nossos associados e da comunidade em questões trabalhistas, legislação, tributação, questões viárias e infraestrutura, além de convênios e soluções em saúde, telefonia, finanças, negócios, capacitação e educação. SIC São Marcos, fortalecendo empresas, conectando pessoas. Chegou a promoção da BR Sulnet, que vai te dar o dobro da potência de velocidade de internet, mais instalação gratuita e Wi-Fi 6. Plano 800 mega na cidade, sendo 400 mega mais 400 mega de bônus, apenas R$109,90 mensais. Plano 400 mega no interior, sendo 200 mega mais 200 mega de bônus, mesmo valor, R$109,90 mensais. É preço imperdível. Instalação gratuita e a qualidade garantida da BR Sulnet. Contrate agora. WhatsApp 54-3291-9300. E aí, dona de casa, pronta para economizar? Então o endereço de suas compras é a Cooperativa, o maior e mais completo supermercado da cidade. Nos supermercados da Cooperativa você vai encontrar, além de melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em opções. Além disso, tem completo açougue e padaria e também com uma completa loja de produtos agrícolas, entregas a domicílio. Cooperativa, junto com a comunidade de São Marcos. 104.9. 7:10. No galpão farrapo do tio Chico a gaita chora. A tradição se faz presente em cada canto. O tempo para e o cansaço vai embora. Sob o balanço da gaita e do canto. No galpão farrapo do tio Chico a voz levanta. Honrando o sangue que correu pelo chão, a alma firme de um povo que reza e canta, guardando a essência da nossa revolução. Esse é o nosso programa Galpão Farrapo de hoje, quinta-feira. Alô, abagualado, seu Marcelo, dona Rebeca, aquele quebra-costela pra essa indiada. A boa marca segue contigo e ainda melhor, né? Aqui cheiro de galpão, como diz, não tem coisa melhor, por isso abre a gaita, gaiteiro. É o Rio Grande Velho que pede passagem, assim, ó, amor, amor sem fronteira. Tradição do churrasco e do chimarrão, galpão farrapo. Hoje chora saudade por perder seu amor no pialo, mas em seu coração eu quero reencontrá-lo. Prenda linda dos cabelos negros, desculpe se tive que sofrer. Agora quero seu amor e também contigo viver. Prenda linda dos cabelos negros, desculpe se tive. Agora quero seu amor e também contigo viver. Ah, boas recordações fazem meu coração cantar alegres canções. Ah, faz também recordar de um amor sem fronteira que ainda vez pra me dar. Fechar as porteiras da solidão para descobrirmos juntos as belezas deste rincão. Permita-me, prenda linda, fechar as porteiras da solidão para descobrirmos juntos as belezas deste rincão. Música. chora saudade por perder seu amor no pialo. Mas em seu coração eu quero reencontrá-lo. Prenda linda dos cabelos negros, desculpe se te fiz sofrer. Agora quero seu amor e também contigo viver. Prenda linda dos cabelos negros, desculpe se te fiz sofrer. Agora quero seu amor e também contigo viver. Ah, boas recordações fazem meu coração cantar alegres canções. Ah, faz também recordar teu amor sem fronteira e ainda tens pra me dar. Fechar as porteiras da solidão para descobrirmos juntos as belezas deste rincão. Permita-me, prenda linda, fechar as porteiras da solidão para descobrirmos juntos as belezas deste sofrer. Agora quero seu amor e também contigo viver. Prenda linda dos cabelos negros, desculpe se te fiz sofrer. Agora quero seu amor e também contigo viver. Ah, boas recordações fazem meu coração cantar alegres canções. Tranco Bagual de Cheiro de Galpão, amor sem fronteira, seguindo contigo. Alô, seu Martins, dona Helena, Poenas, aproveitando pra gachada lá das bandas de Giruá, é cepa do Rio Grande de Tenté. Pode bufar, já viu? Centro de Tradições Gaúchas, Querência Crioula. Alô, abagualados, que é pega Rio Grande velho, é Rio Grande que toca. Charla de Galpão, gaitaço campeiro. Esse é o grupo Charla de Galpão, um gaitaço mais do que campeiro. Alô moçada, tô chegando e vim aqui só pra beber uma purinha com amar. Neste galpão de CTG, gaiteiro velho não se acanhe, pegue na gaita e vem pra cá. Espicho fole bem na manha, eu quero ver ela chorar. Espicho fole bem na manha, eu quero ver ela chorar. Todo mundo num trote de ganso, xalaré galpão. Saudade, pra minha terra vou voltar. Com meu cavalo manga larga, a minha chinoca vou buscar. Quero mostrar pra essa gaúcha que sou campeiro pra danar. E no floreio da cordiona que dança até o sol raiar. É no floreio da cordiona que dança até o sol raiar. Ao meio-dia tô voltando com minha prenda na garupa. A trote largo bem faceiro pra essa festança gaúcha. E um churrasco tá na brasa, o patrão velho tá cuidando. Vivo gaitaço campeiro que na vaneira vai chorando. Vivo gaitaço campeiro que fina maneira vai chorando. Pão Farrapo, a gente se encontra, a cultura gaúcha é o que realmente conta, o programa do Rio Grande feito com paixão, batendo forte no peito de toda essa nação. Galpão Farrapo é a nossa bandeira, levando o Rio Grande pra vida inteira. clássica do Rio Grande do Sul, essa também na voz do Baitaca. Do fundo da grota, bebê, ei, Galite, pra fechar o nosso programa desta quinta-feira, aproveitando, dá tempo sim pra mandar mais um chasca aqui pro seu Martins. Buenas grato.